E eu pensava, o que eu vejo não é mais que uma casca. O mais importante é invisível. Gera fofoca, que logo vira revolta. Me espanto com essas lorota na boca dos idiotas. Sempre com ideia torta, eu passo pescoço entortar. Com a vida dos outros se importa, mais do que a sua nem nota. E tudo é um tipo de troca, maldade de carga pesada. Energia desperdiçada, tranquilo ela volta pesando mais umas toneladas. Você mesmo desejou, mas não esperou, porque era patroa. O efeito mudou de lado, não adianta, fica bolado. Demorou, sou mais um abençoado. Corpo fechado, esperto no ato, na pista só ato. Sentimento barato, achando que é sempre mais esperto do que os outros. Mas eu sou chato, tem tipo faro. Mentira se sustenta por pouco tempo, então a verdade eu falo. Claro, pela inveja rondado, mas nunca atormentado. Mantenho os pés no chão e ando com meus aliados. Deixo falar do falar, sempre com esses papo bravo. Sempre com os mesmo papo bravo. Falador com os mesmo papo bravo. Falador, olho grande, aperta minha mão, mas já falou mal antes. Sempre com esse falso semblante, vivo na minha, tu que acha que sou irritante. Falador, olho grande, aperta minha mão, mas já falou mal antes. Sempre com esse falso semblante, vivo na minha, tu que acha que sou irritante. Com essas pessoas não pode dar cora, fico na minha, só não me incomoda. Se acha foda, acha que é moda, um dia roda, chega tua hora, acaba marola. Plantou e colheu na sua horta, uma plantação morta, ruindade esgotada. Verdade que brota, aí tu capota, eu tenho minha frota, então não me afronta. Mente aberta e pronta, pra te desapontar, deixa eles falar, eu quero de na conta. Eu sei que tu aponta, mas isso não me amedronta. Depois do som com amigo a gente monta, e acende as pontas. O som com amigo a gente monta, e acende as pontas. Falador, olho grande, aperta minha mão, mas já falou mal antes. Sempre com esse falso semblante, vivo na minha, tu que acha que sou irritante. Falador, olho grande, aperta minha mão, mas já falou mal antes. Sempre com esse falso semblante, vivo na minha, tu que acha que sou irritante. No final das contas, eu que me fudo. O dedo de certa ponta, pois vou atacar e fumo bodo. Nem fumo net todo, invejoso quer me vir no lodo. Língua de dragão de comodo, quer me suja e eu passo rodo. Contra olho gordo, que pede colírio light. Faço rap pra vida, pra ele fazer pras night. Já falei da Bright, pois ideal não faz renda. É pra que eu aprenda, a botar fé nas oferenda. Na cabeça dos santos, não mais fazer emenda. Pra cessar meu pranto e o din não ser mais lenda. Toda semana nas sendas, caprichando nas misturas. Senhora, cada refeição um rap, meu amor numa só jura. Falador, olho grande, aperta minha mão, mas já falou mal antes. Sempre com esse falso semblante, vivo na minha, tu que acha que sou irritante. Falador, olho grande, aperta minha mão, mas já falou mal antes. Sempre com esse falso semblante, vivo na minha, tu que acha que sou irritante. Aí, tá ouvindo? Ou já tá falando? Nem zerou os cronômetros, porra.